800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde, começando mais um Santa Demo aqui nos 800 AM da Rádio Universidade. Hoje, nesse sábado chuvoso, eu tô apresentando o programa, né? Sou a Carol do Davi e a Laís, que vai apresentar junto comigo, minha querida colega, tá chegando, né? Sempre tem transtornos aí com as chuvas. Então, pra gente se inteirar, né? Nosso Facebook é facebook.com/santademo. Nosso Twitter, que a gente dá uma atualizada aí de vez em quando, não é tão assíduo, é twitter.com/stademo. E a gente tem também o nosso WordPress, né, que é santademo.wordpress.com, onde a gente upa os programas ali, coisa e tal. Então a trilha do programa de hoje é só de estéreo, né, é o último concerto, vamos ouvir um pouquinho aí. Ciência, a gente resolveu, né, botar só de estéreo porque é uma homenagem póstuma do Santa Demo aí pro Gustavo Cerati, que é o vocal e guitarra da banda, né, que morreu após 4 anos em coma. Ele é um músico argentino, tinha 55 anos, ele sofreu um acidente vascular cerebral em 2010, no dia 15 de maio, e depois que ele terminou um show em Caracas, na Venezuela, que ele apresentava o disco que é solo dele, o Fuerza Natural. Daí ele estava internado no hospital em Buenos Aires, onde ele morreu nessa quinta. Então fica aí a homenagem, rola o som. Então, enquanto a gente espera a Laís, né, vamos abrir o nosso programa com o Pacto. Rola aí a vinheta aí. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu, venha para o Pacto da Semana. Então, o nosso pacto de hoje é sobre a antologia dos Beatles, que eu ganhei, né, daí tô começando a assistir, recém vi o primeiro capítulo, já é cheio de informações, eu queria até fazer uma coisa mais estruturada, mas é que senão tu acaba contando todo o episódio, e são 8 episódios, né, que compõem, e é uma hora cada, mas, assim, a antologia, ela é composta por, é uma série, na verdade, que ela foi feita pra televisão, ela foi produzida pela Apple Corps e pela televisão Granada, e nela, os integrantes que ainda vivem dos Beatles, que na época, a partir de 94, quando começaram as entrevistas, era o George, o Ringo e o Paul, que daí eles juntaram as entrevistas que estavam sendo feitas junto com entrevistas que tinham do John Lennon, né, porque ele morreu em 1980. E daí eles foram contando várias histórias para poder produzir essa série que foi ao ar, se eu não me engano, é entre o dia 19 e 21 de novembro, em 95, pela rede ABC. E daí, em 96, ela foi lançada em VHS, que tinha um vídeo de 8 horas. Em 2001, lançaram essa antologia mesmo, que daí são 5 DVDs, se eu não me engano, e 8 episódios. No Brasil, o documentário foi exibido pela Rede Globo. Então, daí, falando um pouco sobre esse primeiro episódio, eles contam, né, o início da vida deles, assim, todos nasceram naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, ali, 1942, 1943, e o que eles vão contando, as famílias eram bem musicais, né, do Paul, o pai dele era músico amador, tocava piano e trompete, a mãe do Joe tocava ukulele, que é a guitarra havaiana, e também banjo, e o rádio também, né, era muito importante pra eles naquela época, porque eles ouviam música por aí, outras informações. E eu achei tão legal que eles falam de uma forma tão ingênua, assim, dando depoimento, que eles às vezes viajavam de ônibus pela cidade só para descobrir um acorde novo. Porque eles sabiam, por exemplo, Mi lá, dos acordes básicos, e daí eles sabiam, bah, tem um cara lá que mora, tem que pegar uns ônibus pra gente ir, mas ele sabe a Si com sétima. Daí o Paul conta que quando eles souberam que esse cara sabia essa nota, eles pegaram um ônibus, foram até lá, e daí viam como era montado o acorde, daí, né, aprendiam como suava, coisa e tal, e daí voltavam e ensinavam quem eles podiam. E daí o George também falou de uma forma tão legal e tão ingênua, né, que ele era fissurado, assim, por guitarra, então ele desenhava guitarras nos cadernos, no meio da aula, quando ele tinha 13, 14 anos. E, bom, daí vai contando, né, várias histórias. Por exemplo, eles iam ver filme no cinema, e daí eles o Paul fala daquele filme The Girl Can Help It, que, se eu não me engano, nos anos 50, e daí foi o primeiro filme com cores que eles viram. E, né, quando tava, daí começaram toda aquela coisa do cinema e com cores e coisa e tal, e deu uma nova visão pra eles. Daí o Paul também fala do dia que ele conheceu o John, porque daí vai entrando na história, né. Daí ele fala que o John tava tocando num festival com a banda que ele tinha, que era o Quarrymen, né, The Quarrymans. E aí ele viu aquele cara lá de cabelo meio encaracolado, meio loiro, cantando, de camiseta xadrez, né, parece uma foto assim no doc. E daí o John disse que ele tava... O Paul falou que o John tava cantando uma música do Del Vikings. E dava pra ver na cara, assim, que o John não sabia cantar as letras. E ele improvisava, que ele podia rimar, ele rimava, porque ele não sabia as letras de cor. E daí o Paul achou isso muito interessante, achou a postura do John muito firme, assim, e curtiu, né? Daí depois do show, eles foram se falar, e daí começar a se conhecer e sair mais... Daí, né, o John era meio líder da Quarrymen, pediu pro Paul entrar e coisa e tal. E daí o Paul trouxe o George, e daí ele argumenta que... O Paul, né, na entrevista, ele argumenta que ele falou pro John, pro George entrar na banda, dizendo que ele tocava muito bem uma música que se chama Rent, que é do Bill Justus, que a gente vai tocar depois. E daí vai contando toda essa história, né, dos Beatles e de como se formaram e coisa e tal. E das influências dele, né, que não dá pra dizer que... O Paul, por exemplo, fala que o Buddy Holly foi um rock hero pra ele, né, porque o Buddy compunha as próprias músicas e interpretava, né, isso na época não era muito comum. Às vezes as pessoas escreviam, quem interpretava era quem tinha mais, digamos, um balançado, assim, né, que podia entreter o pessoal. Então, é isso aí, mais ou menos o que rolou no primeiro episódio que eu vi, muito interessante esse documentário. E a gente vai ouvir, então, a primeira música do Little Richard, The Girl Can't Help It, que foi a que tocou nesse filme, que chamou bastante atenção deles. A Del Vikings, que é Come Go With Me, que foi a música que o Paul viu o John Lennon cantando pela primeira vez. E a terceira música que a gente vai ouvir é Bill Justice com Rent, que foi a música que o Paul convenceu o John pro George entrar na banda. Então rola aí! a nine, the brass lights turn a toll. She can't help it, the girl can't help it. She got a lot of what they call the mold. She can't help it, the girl can't help it. The girl can't help it, she was born to please. She can't help it, the girl can't help it. And if she's got a bigger maid. Never give me a chance. Tom, Tom, Tom, love me, darling. Tom, come and go with me. Tom, Tom, Tom, Tom, baby, I'm the sea. Tom, Tom, darling. Tom, so come go with me. Tom, Tom, Tom, Tom, come on, go with me. Tom, Tom, Tom, come on, go with me. Tom, Tom, Tom, come on. Thank you. Então é isso aí, né? Vocês acabaram de ouvir Bill Justy com Rent. A segunda música que a gente ouviu foi Del Vikings com Come Go With Me. E a primeira foi Little Richard com The Girl Can't Help It. Bom, e ontem foi o dia do irmão, né? Queria deixar aqui um beijão pra minha irmã, pra Camila, que amo muito ela. Ela pede pra eu fazer exposições nas redes sociais, mas eu não gosto. Mas tá aí, então, no rádio, que é um beijão pra ti. Boa tarde, então, ouvintes. Eu sou a Laís, tô aqui com a Carol agora. Chegou. Cheguei, viva. E aí, eu também quero mandar um abraço, então, pro meu irmão, o Anderson. A gente não tem muito esse negócio de afeto, ele não cobra, eu não cobro, mas eu amo ele, né? É, com certeza, é coisa, né, de irmão, né? Pra sempre, né? A gente se entende melhor brigando. É isso aí, então agora a gente vai dar prosseguimento aqui, como é a querida Laís, né, na apresentação, junto comigo, e vamos chamar o Garagem. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! E o nosso Garagem de hoje é com a banda Cusco Baio, que inclusive tá nos ouvindo, queria mandar um beijão pra eles aqui, dizer que quando vierem pra Santa Maria, certeza apareçam no programa aqui pra tocar um som ao vivo. Temos que bolar um show deles aqui. Bom, então a banda Cusco Baio é uma banda de Caxias do Sul, que lançou faz pouco o EP Na Cancha, é o nome. A banda explica que o nome Cusco Baio remete ao clássico cão de rua, de pelo amarelado, vagabundo e despreocupado, que leva alegria por onde passa, né? Enquanto Cusco é a boa onda e a leveza, buscando acrescentar um pouco de luz na consciência de quem escuta. Nossa, baita nome, hein? Profundo essa explicação. Pois é. E a banda é formada pelo Alejandro Montes de Oca, no trompete e na voz, com o Lourenço Alberto Golim no baixo, o Marcos Sandoval no carrom e na voz, o Rafael Froner no violão, o ukulele e voz, e o Rafael Castilhos na percussão. Então, a gente vai ouvir agora os sons da Cusco Baio no Garagem. E a primeira que a gente vai ouvir é Vaguear Perdido, a segunda é O Vagabundo e a terceira, Amenidade. Então, toca lá! Se guarden en los lobos, pero no hay ningún secreto.

galhos, trato de ar em falho. Discussão é tão exaustiva. Então a gente acabou de ouvir Cusco Baio, né? A última música que a gente ouviu foi Amenidade, a segunda foi O Vagabundo e a primeira Vaguear Perdido. Sonzeira, bah, né? Esses guris. Essa tarde chuvosa aqui em Santa Maria, né? Embalando nós. Embalando, tava muito bom de ouvir aqui. Parabéns pros caras aí, quando o rolado é tocar em Santa Maria, entra em contato, né? Pode crer. Vamos agilizar esse show aí. E agora a gente vai chamar outro quadro nosso aqui, que é o Endiabradas. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas! Eu amo as vinhetas desse programa. É muito bom, é, né? Muito bom, eu adoro ficar ouvindo as vinhetas. É, as vinhetas são uma característica já, né? Pode crer. A gente fica aqui falando elas junto ao mesmo tempo. Bom, a banda de hoje do Endiabradas é a Racta, que foi a Andressa que indicou até. A gente pegou um release no site, né, da Putz Grilo, então a gente vai acreditar que quem fez o release foi o Pedro Carvalho, né? E aí... A banda Racta, né, ela é uma... Ontem eu tava ouvindo em casa e ela é uma coisa... É uma viagem, assim. É muito bom o som, é uma coisa meio experimental, assim. E, bom, eu vou ler o release aqui pra vocês verem as características da banda. Emergindo das profundezas do underground paulistano, o Racta é uma banda selvagem demais para viver enjaulada em rótulos. É claro que estão no universo do punk, do pós-punk... Mas não existe uma fórmula estabelecida ou desejo de se encaixar. É a mais pura e crua energia feminina captada da Terra e traduzida numa sonoridade em que o baixo e guitarra se combinam de maneira distorcida e atmosférica, fazendo a ponte entre bateria precisa e repetitiva, como nos melhores momentos do Krautrock, e a voz que entoa melodias livres que nos levam em uma espécie de ritual pagão em que as árvores da floresta são substituídas pelos prédios da metrópole. Então, né, a banda tem uma outra atmosfera, assim, digamos. Bem outra vibe. Ontem eu tava comentando até com a Andressa, assim, que tu entra numa vibe, assim, que é um negócio meio ritual mesmo. Que massa, vamos ver daqui a pouco. E as meninas, em 2013, elas lançaram o disco auto-intitulado, né, e cujas músicas nós vamos ouvir daqui a pouquinho, então. E segundo a página delas no Facebook, parece que elas estão trabalhando em trabalhos novos e tal. Quem quiser ouvir, também dá pra ouvir todo o disco no Bandcamp, né? O racta.bandcamp.com. Bandcamp, Bandcanto, né? O famoso Bandcanto. Pode crer. E domingo elas vão tocar lá em São Paulo, né? No Centro Cultural. junto com a banda Belgrado, que é da Espanha, que tava fazendo turnê agora aqui no Sul e tal, há pouco tempo. Baita banda também, a Belgrado. Queria muito ter ido. Comprei ingresso pra ir no show da Belgrado, não pude ir pra Porto Alegre. E a Dessa falou, inclusive, que a entrada é franca aqui, né? Pra exatamente, ali em São Paulo a entrada é franca. Então, tipo, bah, né? São Paulo. Cola lá. Colem lá em São Paulo. Você que estiver nos ouvindo em São Paulo, vá até o Centro Cultural e assista essas meninas, então. Bom. E vamos chamar o som delas agora, então, pra gente ver tudo que tu falou. Isso aí, vamos ouvir, então. A primeira música que a gente vai ouvir é Run to the Forest, a segunda é Life Comes from Death e a terceira é Secret. Toca aí. precisa. Mas a gente ouviu. Voltamos então agora do bloquinho do Endiabradas. Então vocês ouviram aí a vibe do Racta com Secret. Depois, antes a gente ouviu Life Comes From Death e Run to the Forest. Agora a gente tá aqui na mesa com o Léo, né? Nosso integrante do programa, pra chamar o Mano de Deus, que não tem vinheta ainda, né? Ainda não tem, porque o Bob tá de férias. Nós precisamos da voz sagrada do... É verdade. Do Bob. Mas então, só pra chamar rapidinho, nosso Mano de Deus feito pela Laísa Sardiglia, e só fazendo um pequeno adendo. Pequeno não, ele é grande. Grande, claro. É grande. Ele é grande porque ele é bem grande, porque ele tem 1 ano e 10 meses de namoro. Que amor. Bota uma trilha romântica. Que momento. Aí eu só queria agradecer a ela por esse tempo que a gente se combina, antes até da gente ter se conhecido pelo Santa Demo, e anunciar esse quadro que também a gente começou curtindo muito dessa banda e desse cara fantabuloso que é o Gustavo Cerati. Então, beijão, Laísa. Te amo muito. E agora vocês vão curtir o Mano de Deus com ela. Olá a todos. Bem, essa semana eu tinha preparado outra coisa pro bloco, mas infelizmente um acontecimento arrebatou muito aqui na Argentina, que foi o falecimento do Gustavo Cerati, o músico, membro do Soda Stereo, que faleceu na última quinta-feira, então não tem como deixar de não citar ele. E eu resolvi passar uma bio dele e tocar coisas a respeito da carreira como uma homenagem por esses anos de destaque no rock argentino e internacional. Então, o Gustavo Cerati nasceu em 59, em Buenos Aires, e ainda quando jovem teve várias bandas, mas ele veio a se consolidar em 82 com a formação do Soda Stereo, que, para quem não conhece, é considerado a maior banda da Argentina. E o Soda Stereo é formado também mais pelo Zeta Bosio e pelo Charles Albert. E eles seguiram 15 anos juntos, se destacando muito dentro da cena argentina e internacional, junto com bandas como Sumo e Los Twist, e se separaram em 97. Foi muito triste aqui para a Argentina, eles fizeram shows de despedida. Todo mundo ficou muito arrebatado, porque foi uma banda de maior sucesso aqui. O Soda Stereo lançou 9 discos juntos, sendo o primeiro homônimo, que esse ano completa 30 anos, e Signos, de 86, que é um dos maiores clássicos da banda. Depois da separação da banda, o Cerati seguiu em carreira solo, experimentando vários outros estilos musicais, como eletrônico, hip hop, essas coisas. E o seu primeiro disco, depois da separação do Soda Stereo, foi o Bocanada, de 1999. Ele também gravou mais 7 discos na carreira solo, como Canciones Elegidas, de 93 e 4, que foi lançado em 2004, e o seu último disco foi Fuerza Natural, de 2009. O Cerati chegou ainda a voltar em 2007 com o Soda Stereo para fazer a turnê Me Verás Volver, que foi um estouro na Argentina. Eles fizeram 5 shows seguidos por causa da procura de ingressos e ainda fizeram shows em vários outros países da América Latina. Tinha um dado de que no primeiro dia, na primeira 24 horas, 900 mil ingressos foram vendidos. Então foi um estouro aqui na Argentina. Mas infelizmente, logo depois dessa turnê em 2010, o Cerati sofreu um AVC durante um show na Venezuela, qual ele teve por 4 anos nesse estado. Teve algumas notícias de melhora, de que ele estava demonstrando sinais de que poderia acordar, mas, infelizmente, a notícia que todo mundo sabia, mas não queria acreditar, aconteceu nessa quinta-feira, que foi a morte dele, depois desse coma que foi muito grave. Ele sofreu uma grave cirurgia, ele esteve muito perto da morte. E esse ano também foi o aniversário de 55 anos, que foi em agosto agora. Então, a proximidade do evento abalou muito as pessoas aqui. O Cerati, pelo que eu vejo com as pessoas aqui da Argentina, ele tem uma profundidade, ele passa uma sabedoria muito grande. E as pessoas sentem muito isso. Então, para fazer uma homenagem, eu e o Leonardo escolhemos 3 músicas de várias fases do Gustavo Cerati, sendo a primeira de quando ele estava no Soda Stereo, a música Na Cidade de La Fúria, que eu vejo ser muito comentado a frase Me Verás Volver nesses últimos dias do falecimento dele. Depois, uma música da carreira solo do Gustavo Cerati, que é a música Espécie. E por último, uma canção muito linda dele com a Mercedes Sosa, que é uma grande cantora argentina, para quem não conhece, que é a música Zona de Promessas. Então, essas foram as músicas para homenagear o falecimento desse grande cantor aqui na Argentina, que certamente vai fazer muita falta a todos. Então, um abraço a todos os meus companheiros de Santa Demo e aproveitem esse dia chuvoso que eu estou sabendo que está acontecendo aí. Abração. De la furia. sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis legalidades. Y al final, hay recompensa. Mamá sabe bien. Pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Tarde en llegar, y al final, hay recompensa. Tarda en llegar, y al final hay recompensa. La zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Então a gente acabou de ouvir o quadro Mano de Dios, né, com a Laísa, que tá fazendo intercâmbio em Mendoza, na Argentina. A última música que a gente ouviu foi Gustavo Cerati e Mercedes Sosa com Zona de Promessas. A segunda foi só Gustavo Cerati com Espécie. E a primeira foi da Soda Stereo com Nada Personal. Isso aí, então agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai receber aqui, já recebemos, né, já estão aqui com a gente, os integrantes da Brinquedo Velho, então. Então vamos pro intervalinho, já voltamos. Bom, voltamos então aí com o Santa Demo pela Rádio Universidade, relembrando nossas redes sociais que você pode fazer contato com a gente, que é facebook.com/santademo, tem o nosso Twitter, que é o STA Demo, e também tem nosso e-mail, santademo800am@gmail.com. E o nosso WordPress também, que é santademo.wordpress.com, onde a gente upa o programa e coisa e tal. Só pra lembrar que a trilha do programa de hoje é Soda Stereo com É o Último Concerto, que é homenagem pro Gustavo Cerati, né, que morreu depois de 4 anos aí, que ele tava em coma. E bom, agora são 2h09, tá aqui no estúdio com a gente, 3 integrantes da banda Brinquedo Velho. Então, ah, vocês se apresentam aí. Boa tarde, boa tarde. E aí, boa tarde, pessoal, tudo beleza? Bom, aqui tá o Fred com a gente, né? Que ele é o vocal e o guitarra da banda. Jackson, toco baixo. E Ângelo, guitarra. É, não sei se chegamos perto. Quem sabe tu fica nesse mic aqui, ó. Que disposições do microfone tá. Tá bom. Tá ótimo. Bom, galera, então vocês lançaram um álbum esse ano, né? Que é o Bom Dia Mundo, tem 11 faixas. Exatamente. Queria que vocês falassem um pouco do início da banda, como é que rolou e até chegar, né, ao álbum. Falo eu, então, aqui. Fala tu, então. Então tá, o início oficial da banda foi em setembro do ano passado. Então a gente tá completando um ano aí, vamos fazer aniversário aqui no programa. Ah, que legal. Então, a gente já tinha participado de outras bandas, no final da década de 90, meados de 2000, a gente sempre foi envolvido com banda e com a música independente daqui da cidade, né? Então, nós ensaiávamos com uma certa regularidade, eu, o Jackson e o Abel, irmão dele, que é o nosso baterista. E a gente tinha várias músicas que a gente tocava nesse tempo, só que nunca tinha registrado, nunca tinha feito uma gravação que fosse satisfatória, que a gente quisesse lançar um disco e mostrar para as pessoas. Então a gente resolveu botar um ponto final nessa história e fazer de uma vez a gravação das músicas, né? Resolveu a gente mesmo fazer no nosso estúdio de ensaio e home studio, a gente mesmo produziu e gravou. E o resultado foi isso aí. Tem canções aí de 15 anos de idade. Ah, e legal. Algumas outras, como a Bom Dia Mundo, que é a que dá o título aí pro disco, foi feita no ano passado, foi feita pro disco. Tem outras também que já são mais atuais, mas tem esse apanhado, assim, tipo esse histórico nosso de 15 anos. Como é que foi esse processo de gravação, assim, demorou? Como é que foi disso? Quem foi, se envolveu nisso, assim? Foi bem tranquilo. Eu comecei a mexer, assim, de fuçar com o programa de gravação, de edição. E comecei a criar uma certa intimidade com a mixagem, com masterização, por experiência caseira ali que eu ia fazendo mesmo. O Jackson, ele a vida inteira trabalhou como road e tocando em banda e técnico. E carregando equipamento. Então já tinha também uma baita experiência nisso. Ele sabia que tipo de som a gente poderia tirar do equipamento que a gente tinha. E a gente foi bem tranquilo, assim. Foi em cerca de 3, 4 meses a gente gravou, mixou tudo em casa com tranquilidade, sem pressa de estúdio. Sabendo exatamente o tipo de arranjo que a gente queria fazer, que cara dá para as músicas. Custo então, zero. É, a ideia era sempre custo zero e simplificar o máximo possível, não se complicar com muito instrumento e arranjo para coisas fluir de uma maneira tranquila. E a arte aí do disco, quem que fez? A arte fui eu que fiz também. Eu trabalho com design gráfico. E não tive escapatória, né? Tive que fazer. Pois é, eu ia dizer assim, né? Vocês não vivem só de música. O que vocês fazem além de tocar a banda aí? Eu sou formado em design gráfico e trabalho como ilustrador. E é isso. Eu sou motoboy. E eu ainda faço graduação aqui na universidade, tô me formando esse ano. E o irmão do Jackson, que é o batera da banda, tem uma... Mostra de comics. Exatamente. Tem que fazer o merchan pra ele. Claro, tá certo, tá lá trabalhando, inclusive, né? Tá lá, Chiquinho não pôde vir, porque Chiquinho é o apelido, o nome dele é Abel. Chiquinho não pôde vir porque tá lá na Terra X Comics. Eu tava pensando uma coisa, Bom Dia Mundo, tem eu e tu, como se a gente tivesse feito a música, mas não foi, né? Tem um compositor ilustre, né? No Bom Dia Mundo. Ó, furos aqui, jornalísticos. O Bart, né, cara? Tá. Que é da Créditos, Então conta a história aí, já que tu chamou. Me lembrei. É que Bom Dia Mundo, na realidade, Bom Dia Mundo era só isso aí. Eu tinha feito uma harmonia pra ir pra essa frase, porque saiu de um desenho dos Simpsons, o Bart falou isso aí num desenho, eu achei legal, achei interessante, ficou na minha cabeça, Bom Dia Mundo, e eu comecei a fazer a música, mostrei um pedaço da música pro Fred, e o Fred veio com restante da música. A gente não deu crédito pra eles. Agora, Bart, revelaram mas, agora. Né? Ele real. Já tem muita grana, não precisa. Ele não precisa. Precisa ganhar todos os royalties que a gente ganha. Eu ia perguntar agora que tu falou, né, da composição, tá dando créditos aí, quem é que compõe na banda? Isso são todos? E como é que é feita cada música da palpite? Todo mundo compõe. Aquela velha resposta diplomática, né? Todo mundo contribui. Não, a gente... Nós três? Nós três aqui, eu, Jackson e o Ângelo. Baterista não pode falar, baterista. Baterista não. Essa, a gente compõe... é bem individual o processo da composição. Cada um faz a música no violãozinho ali. Uhum. E depois a gente traz pra banda, já com uma ideia meio definida, e a gente faz o arranjo todo, a roupagem dela. Da onde que veio o nome da banda? E agora? Vamos inventar uma história? É, tem uma galera que inventa várias histórias diferentes. Só pra... Não, tem que inventar. Não, essa acho que foi lá por 2006, mais ou menos. O nome é mais, bem mais antigo que a banda. Ah, o nome surgiu comigo e com o Ângelo. É. O Ângelo é meu cunhado, fazem... quantos anos, cara? 14 anos, eu não posso errar aqui, senão eu vou apanhar. Cara. Eu sou casado com a irmã dele. Ah, tá, entendi. E aí, inclusive, fui eu que... Eu culpado por ele tocar violão aí. Pois é. Que legal. Eu comecei a apresentar as notas aí, ele foi em frente. Então, se ele tocar mal, aí a culpa é minha. Não, daí, o que eu tava falando da... Do nome da banda? A gente sempre teve vontade de ter uma banda. É, a gente sempre brincava, vamos ter uma banda. Só que era eu e ele, né? Na época, a gente não tinha, assim, mais perna, assim, né? E aí, num dia lá, o Fred veio com o nome, eu acho, brinquedo. Não, eu lembro, a gente tava falando do nome de banda, assim... Fazendo uma lista, descartando. Uma lista. Mesmo não tendo integrantes ainda, né? Era eu e ele só. E não o nome tinha. Também, sim, eles só idealizaram um nome, assim, né? Num CD, no show, muito banda. E ficou esse nome na gaveta aí por anos, né? Um bom tempo. Então, ano passado, quando a gente... E paralelamente a isso, eu ensaiava com os guris, com o Chiquinho, com o Jackson... Na Casa Verde, aquela outra coisa. Mas já tinha me falado o nome. Já tinha falado esse nome. E eu achava o nome o máximo, cara. Eu achava mesmo, cara, que massa, por que que eu não consegui inventar um troço legal assim? Sempre ficou na minha cabeça, né? Aí um dia a gente, vamos juntar tudo, vamos botar o Ângelo aí na jogada, vamos fazer Brinquedo Velho, pegar as músicas dele aí. E a gente gostou do nome porque tem... Primeiro é um nome simples, todo mundo sabe falar. É, não precisa tem que ficar enrolando a língua. Né? Tu vai dizer o site, tu não precisa dizer E, B, E. E depois porque não tem muita pretensão, o nome... Ele é um nome despretensioso, sem querer falar nada muito... filosófico, eu pra falar a verdade, não, eu me identifico, né? Porque quem é que não tem um brinquedo tem lado, que quando ficou velho foi lá e comprou de novo porque eu tenho. Tem esse lado nostálgico aí. Tem. Tu tem todos os teus brinquedos aí, né? Original ainda. Tem, né? O Chiquinho também é bem ligado em action figure, essas coisas aí. Então foi isso aí, a gente gostou. Isso aí é o primeiro passo pra tu gostar da banda, é gostar do nome. Não, exatamente. E questão do estilo, assim, vocês se definem? Porque é complicado rotular, né? Eu, por exemplo, não gosto de rótulos, assim, mas... O que vocês dizem, assim, quando perguntam? Sei lá, sertanejo, universitário. Não sei. Não sei. É muito complicado, né? Banda de rock. A gente coloca na descrição, de quando tem uma rede social ali, rock alternativo. Uhum. É essa a descrição. Banho que deve chegar a gente, né? Quando fala punk rock, alguma coisa punk do tipo. Rock, punk rock, e tu fala punk rock, eu tenho mil e uma vertentes. É difícil. E vocês se inspiram em quem, assim, pra fazer o som de vocês? Vocês escutam o que fora? De verdade? De verdade, sim. Ah, não vai nos deixar mal. Tem que falar, não adianta, né? Ah, eu cresci ouvindo música. Meu pai era músico. Uhum. Que eu digo músico? O Molina conheceu meu pai. Oh. Então, o meu pai... sustentava a família com a música. Então, meu pai era um músico profissional. Então, eu cresci ouvindo música boa. O que ele tocava, Jackson? Meu pai tocava baixo e bateria. Pá, que massa. E o meu irmão toca bateria e eu toco baixo. Que lindo. Quer dizer, toca, a gente arranha, né? Ele tocava, a gente arranha, Então, eu cresci, claro, eu gosto de rock, sempre gostei, sim, né? Sim. Mas eu cresci ouvindo música boa, ouvindo Elis Regina, Jessé, Roberto Carlos, que eu acho... Uhum. Brinquedo velho é... Brilho Eterno. Por exemplo, Brilho Eterno tem uma outra versão que é lindíssima, é linda demais, eu adoro. E que era, não é o que a gente gravou. Que não é o que a gente gravou, foi o que, como ele me apresentou a música. Quando ele apresentou a música, eu, puta merda, cara, né, adorei, né? Mas aí o que acontece, tocamos o quê? 3, 4 meses e não tocamos mais. E daí eu cheguei na minha casa e eu tinha, sempre tive um quartinho na minha casa com alguma coisa montada pra fazer um barulho. E cheguei e mostrei pro meu irmão, cara, olha isso. E fiz a versão de Brilho Eterno, inspirado numa música do Roberto Carlos, da Jovem Guarda. Sabe? Dei uma chupada mesmo, uhum. Assim, sabe? Eu vi, bah, que massa. E simples, que era fácil pra mim tocar, e era só guitarra e bateria, não tinha baixo, era só meu irmão brincando no final de semana, que ficou a gravação original de Brilho Eterno, uhum. Ficou exatamente do jeito que eu fiz. Mostrei pro Fred, o que que tu acha, cara? Simples, ó, legal. Ficou. Uhum. Mas e tem uma outra versão que é linda, que a gente vai gravar ainda pra. Que seja pra registro. Né? A gente consegue tocar direito. Exatamente. Pra gravar fica legal, mas pra apresentar já é mais complicado. Uhum. É, não, a gente sempre tem uma vertente, assim, de. Porque na infância todo mundo escuta uma coisa diferente do que tu escuta. Quando eu era adolescente eu não curtia, né? Uhum. A Roberto e Elis Regina e tal, mas quando tu. É, tu vai amadurecendo. Tu vai amadurecendo, o que que eu tô ouvindo, né? Vou. É. Eu cresci ouvindo sertanejo, por exemplo. Meu pai também é. Que tipo de sertanejo? Roots. Eu vou entrevistar ela agora. Não, mas é sertanejo de raiz mesmo, aquela coisa de Tamozinho Chororó, mas coisa de Camargo também. O Radinho AM? Não, deixa eu falar aqui então. O meu pai vendia banda também, né? Vendia bandas. E daí aqui no Rio Grande do Sul ele fez uma turnê, né? Com o. Agora vamos me lembrar. Sertanejo? É, sim, mas o Tonico Tinoco. Tá. Eu conhecia, sim, claro. Conheci a dupla, fizeram uns shows, depois um deles morreu, não sei qual é que foi que morreu, não me lembro. E ele continuou vendendo, eu fui a alguns shows ainda. Ah, muito legal, não, é uma coisa que vem, né? Não sim. Adianta. Na época eu não achava legal, hoje eu tô falando, é legal. Eu sei se tocar qualquer sertanejo, eu sei cantar todos aí. É uma coisa linda, assim. E hoje eu não escuto mais, né? Não é uma coisa que tu vai mudando teu gosto e tal. Mas é. Mas se tu ouve, não te incomoda, né? Não, tá tocando, tá legal. Mas e como é que você deu, assim, a questão de vocês com o instrumento? Quando que vocês disseram, bah, né, quero tocar. Bom, tu tem grandes influências, mas o Fred e o Angelo. O Fred ingressou na família, e aí eu tinha um violãozinho, que era uma outra irmã minha, não é esposa dele. E aí eu sei que eu comprei o violão dela, só que eu não sabia tocar. Era canhota, né, e eu tive que inverter as cordas. E aí o Fred, quem teve a ideia, assim, bah, vou dar umas aulas pra esse guri aí. E aí começou, né? Todo final de semana a gente tocava. Não tinha YouTube ainda pra tu aprender. Ah, na época não tinha, né? Que era bem complicado a internet. Agora é tudo muito autodidata, né? Eu tava vendo. Seria bem mais fácil. O documentário Antologia dos Beatles, né? E daí, inclusive, falei mais cedo aqui que eles. Tem uma série de entrevista deles, daí o Paul conta que eles estavam, né? Na época que eles começaram a tocar, uma galera que já tocava mais tempo, eles sabiam que sabiam um acorde. Daí eles pegavam um buzz e coisa e tal, iam lá só pra. Ele cita especialmente o Mi com sétima, o Si com sétima. Daí eles pegaram o ônibus e foram até lá pra aprender esse acorde. Eles voltavam e mostravam pra outros. Eu acho isso genial, sabe? Porque agora a gente abre ali o Cifra Clube. É incrível, né? E daí eu achei tão ingênuo ele contando, né? E uma baita banda. Eu acho. E tu, Fred, como é que. Eu comecei a tocar, acho que devia ter uns 12, 13 anos. Via os piá tocando lá no colégio, achava legal e pá, quero tocar também. E aí comecei a tocar autodidata também, não teve. Com revistinha, né? Na época era revistinha. Tinha as revistinhas. O Raul, o engenheiro. Raul, eu sei todas. Aí comecei a tirar as músicas do ouvido, aí tirava os Ramones, tirava a letra, tudo errado, as letras, as versões lá. Mas vamos ouvir o som agora? Pois é, eu acho que a gente podia ouvir um pouco deles. Então vamos tocar a faixa 6, que é Suspeito que Amar. Toca aí pra nós, Julio. Eu suspeito que amar seja bom, mas não pude jamais permitir. Eu me deixo ficar na ilusão que já não traz satisfação pra mim. Eu não pude viver tanto pra descobrir o que eu e você fazemos aqui. Eu só sei que não se deve sentir dor e sim ser feliz regando as flores que estão no jardim. Eu suspeito que amar seja bom. Permitir, eu me deixo ficar na Então aí, voltando, né, Santa Demo na Rádio Universidade ao vivo, agora são 2h25, e a gente tá aqui no estúdio com a 3 integrantes da banda Brinquedo Velho, o Fred, o Jackson e o Ângelo, e a gente acabou de ouvir uma música deles, né, um som deles, que é Suspeito Que Amar. Isso aí. Diz o Fred que essa música tem algum tempo já. Tem 10 anos essa música já. Dizem algumas fontes que tem 11. Mas eu me lembro que eu gravei ela num violãozinho, uma fitinha cassete, mais ou menos por essa época, assim. E desde aquela, daquele tempo a gente vem ensaiando ela aí. E tá tocando quase ao lá. Vivo. Tá quase lá. Tá quase ficando lá. Sujeita a outras versões ainda. É. Tem outras versões, a gente inclusive fez uma. Com violãozinho, né? Tem uma hora a gente vai largar aí pro na verão. Rede. Pro verão. Mas tem o que ali. Summer Session, né? Brinquedo Velho. E vocês lançaram, acho que já tem três clipes. Três clipes. Como foi fazer os clipes e quando que vocês fizeram? Como é que foi a produção? Os dois primeiros foram tri artesanais, né? É, na realidade o primeiro clipe foi de uns 3 ensaios que a gente fez, a mulher do Fred levou um celular. A namorada do Ângelo levou, tirou umas imagens ali, o Fred montou, que ficou bem super caseiro, mas foi... Que é o de qual música? Brilho Eterno. É, Brilho Eterno. Que eu gostei bastante. E o segundo, a gente pegou uma câmera com um amigo nosso, uma câmera bem boa, e a gente fez o clipe sem ter o áudio. A gente não tinha... A música não tava gravada ainda, não tava? Não tava. Não tava gravada ainda 100%, não tava acabado. E a gente fez o clipe, né, não tem fundamento nenhum. A gente pedalou um pouco pra fazer. Mas a gente fez também, fez na nossa sala de ensaio lá. Dá Suspeito, né? Essa que tocou agora. Uhum. E o terceiro clipe a gente lançou faz o quê? 2 semanas? 3? 3. E foi uma produção do Pajé, que tá fazendo bastante clipe do pessoal da cidade, das bandas, hein? Que a gente gravou lá no palco do Macondo. Foi da Bom Dia Mundo. Então a gente... Lançou. Foi uma coisa mais. Foi um pouco, teve mais produção, teve. Ele veio com equipamento mais profissional. Quem botou a gente em contato com o Pajé foi o Jeff, que é o proprietário do Macondo, e já botou em contato e já cedeu a casa pra gente, porque eu falei que tinha vontade, achava legal. Sempre gostei, acho bonito o palco do Macondo, assim, um troço bem underground e tal. E ele já cedeu pra gente o local, fica à vontade, pode ocupar o equipamento aí, todo, né? Legal, né? E a gente fez lá, deu espaço. Essa questão de show e tal, assim, vocês andam tocando? Como é que tá a agenda? O primeiro semestre foi bem bom, né? A gente até não esperava ter tocado tanto no primeiro semestre do ano. Tocou alguns eventos ali no Havanas, que é um lugar legal também. Nós tava comentando antes, né? Um baita lugar. Estão abrindo espaço, né? É o único lugar assim que tem. Espaço, sim, tocamos no Macondo uma vez. O Dia Mundial do Rock vocês tocaram? Tocamos no Dia Mundial do Rock na praça lá. E no Dia Mundial do Rock do Havanas também. Tocamos nos dois. Foi uma semana e no outro. No teatro também. Ah, e teve um evento que o Flamarion, o pessoal do Inseto, organizaram o Rock Contra o Frio lá no Teatro 13 de Maio. E nos convidaram pra participar lá, então a gente fez o show, tocou pela primeira vez no teatro. Mas eu fiquei... Teatro é um lugar que, né, é diferente. Eu sempre quis tocar lá. Eu trabalhei lá com um monte de banda, montando equipamento. E eu tinha vontade de tocar lá. Tinha vontade mesmo. E daí eu me dou super bem com o Rogério, que é o baterista Inseto, né? E daí eu quase comentei com ele e tal, né? E a gente montou a sala de ensaio e a metade do equipamento da nossa peça de ensaio eu comprei tudo com o Rogério na loja dele lá. E eu falei, cara... Vamos lá ensaiar lá, tem todo o equipamento, eles pagam pra ensaiar, né? Porque pagam os estúdios. Vamos lá, convidei um monte de vezes, um dia ligar, vamos ensaiar lá, beleza. Marcaram o dia e foram ensaiar. Aí, até o Fred tocou com eles nesse dia que o baixista não pôde ir e tal. E a gente fez ali e comentou com ele, que a gente tinha vontade de tocar no teatro. E ele falou, pois é, eu enviei um projeto pra prefeitura, até tem que ver. Não olhei se eles me deram a resposta e tinham dado. A resposta que tava ok a data. Né, que era o Rock Contra o Frio, daí acho que foi. A gente tocou o quê? No sábado a gente tocou de noite e dois dias depois ele te ligou, né? É, sei que fechou tudo assim, não fechou o esquema. Ah, foi legal. Aí foi, bah, foi muito massa. Muito massa. Ainda eu brinquei assim, ah, se não tiver duas pessoas na frente não dá nada, quero tocar no teatro. Foi bem legal. Eu tinha falado, podemos acabar a banda agora. Já tocou no teatro. Não, porque eu acho, pra gente, a gente, que nem tem as bandas pesadas que não se encaixam em tudo que é evento, a gente é a mesma coisa, não, o tipo de som não encaixa em tudo que é evento e tal, né? Mas do teatro não. O teatro, não, é um... o teatro abrange tudo, né? Tudo que, tipo, pessoal, esses dias eu também fui assistir lá os Pé de Pano, que vieram aqui no programa também. Que baita show, assim, ó, o lugar, ele dá uma coisa diferente, né? Pra quem tá tocando e pra quem tá assistindo, porque é muito bom de ver o som lá no teatro. Foi bem, totalmente, foi relaxante, tranquilo, sabe? Foi, não teve estresse de nada. Que bem. E o que vocês acham, assim, da cena local de agora? Que vocês... Tem um monte de banda. Tem muita coisa. E né? da questão da visibilidade. Da ocupação dos espaços públicos e coisa, né? Ah, o que que vão dizer sobre isso aí? Eu acho que até tem oportunidade. Tem mais do que na época que a gente... É que a gente também veio de uma época que não tinha praticamente... Tinha muito menos do que agora. E talvez agora tem mais mídia, né? Tu foi mais mídia, tem exatamente. Total. Bastante. E daí, mas tu perde um pouco em questão de calor humano, assim, né? De, por exemplo, o DCE, né? Fechou o DCE, né? É, tá mais o DCE lá. Foi, pá, foi um baque, assim. Os melhores shows que eu fiz na minha vida, com... Bem, as bandas eram terríveis, pelo amor de Deus, uma pior que a outra. Mas o lugar era muito bom. Sim. É claro, pro cara, assim, o cara quer tocar, bah, né? A gente se sentia assim num show underground em Seattle. Porque não, viajando mesmo, cara, todo mundo, os caras gostam de brincar aí com Santa Maria, não sei o quê. Mas olha só, tu chegava ali o Catacumba, que era onde a gente tocava direto. Cabia 300 pessoas. Dificilmente botava menos que 200 pessoas. Era difícil. Dificilmente não lotava. Sabe? Ah, era pequeno, mas tu tocava, não tinha palco, né? Tu tocava no mesmo jeito onde tá o público ali. Mas era muito bom. Era palco pra bateria, que até a única vez que eu toquei com palco foi pra bateria. Será? No DCE tinha palco. Não, mano, cada com uma época. É que carregava os palcos DCE, eu acho, eu não lembro, mas enfim. Ah, era mas muito era bom. Mas era só ali, né? Ou naquele evento que tinha todo ano que teve agora, que foi o. Nossas expressões. Né? Tinha todo ano e tal. Mas era outra época agora, depois do que aconteceu na Boate Kiss, por exemplo, tudo é mais difícil, né? Tu organizar um evento é mais difícil, todo mundo tranca o pé, enfim. Mas em compensação de visibilidade de banda. É, eu não sei se o fato de ter mais banda assim faz o pessoal se mexer também pra fazer acontecer esse tipo de evento. Mais do que. Independente, né? Independente. Tu tem que alugar as coisas, tem que. É uma mão, né? Teve na Concha, né? Faz acho que domingo passado, foi? Um pouco retrasado. Retrasado. Que a galera da Guantanamo se organizou e coisa e tal, e daí rolou uma série de bandas bem legais. Pois é, tá rolando a Concha de novo. Tinha outro lugar que eu sempre quis tocar, nunca toquei. Ó, tá aí, ó. Não, mas olha, teve um show, teve um show da Fuga lá, que foi demais. Na Concha ali? Na Concha. Foi demais, foi muito bom, lotado, assim, não tinha barranco onde não tivesse gente. Pra mim, um dos melhores anos de banda, Santa Maria, foi aquela época. É, a Concha, o único detalhe é um pouquinho burro. Não tem muita iluminação, ele falta algumas coisas. Todas nas praças, né? Essa é a grande questão da iluminação e som e gerador, o guru tem que alugar também. Tem que levar tudo, mas não, né? não tem energia pra... Pois é, e a parte que tinha energia foi botada abaixo, né? Ali é uma casinha que dava pra puxar, eu acho. E daí eu vi a galera se manifestando pra pra liberar o Wi-Fi, quem morava ali perto, pra ser solidário e conseguir liberar o Wi-Fi, pra fazer alguma mídia, né, do que tá rolando lá. Porque pra mim não tem nenhum espaço na cidade que ali, ah, não tem espaço pra banda tocar. Arruma e faz ali. É bonito, não é tão pequeno, o único problema é o ar livre. Exatamente. O problema é que, se arruma um evento e chove, daí não tem evento. Mas tudo bem, paciência, faz parte, né? Mas lugar tem, espaço tem, é só querer fazer. E ali na Gare, não sai uns negócios na Gare de vez em quando. Sai. Gare, mas não é, eu não gosto de legal. Nunca gostei. Nossas Impressões foi lá, né? É tão frio lá, tava tão frio no Nossas Impressões. É, E bom, vocês lançaram o disco agora, né? Esse ano, e quais são os próximos projetos? O projeto agora é. Vocês estão compondo? O projeto. A gente tá compondo, a gente tem várias. A gente já tem praticamente outro disco pronto pra gravar. Então a gente até vai começar. Os planos são começar nas próximas semanas a gravar o trabalho novo. Tem pessoal que... vamos citar uma banda aqui, a... Lug. Ah, sim. Pô, eles estavam no programa retrasado, vieram aqui. Aí, olha, eu falo pra todo mundo, um dos melhores CDs de banda Toró que eu já vi em Santa Maria em termos de gravação, adorei. Uhum. E tem duas, três músicas que eu gosto muito. A banda é massa, é legal. E eu mordi a língua, vou falar no ar mesmo. A primeira vez que eu escutei na casa do Fred, tipo, não gostei. E que porcaria. Sabe? Enfim, preconceituoso. E ouvi, não, para aí. Nem ouvi direito, mas legal. O show também é muito bom. É, bem. São muito autoastral. É uma energia. Bem, muito massa. E é diferente, assim, né? O fato deles de ter gaita e coisa e tal. Dá exatamente. E eles lançaram o disco faz quanto tempo? 3 anos e pouco? Alguma coisa do tipo. E eles estão trabalhando em cima do disco ainda, mas é outra vibe totalmente diferente. É, sabe? Gravaram num estúdio, tem toda aquela história. Eles estão em cima da. A gente não. A gente gravou o nosso primeiro CDzinho ali no nosso estúdio. A gente até tentou gravar num estúdio as outras músicas, mas é inviável, não tem. O dinheiro que a gente vai gastar ali, a gente investe em equipamento e outras coisas, né? Não, tá, vamos gravar de novo do mesmo jeito. É, e esse, até voltando ao assunto do disco ali, foi meio que um peso que a gente deu nas costas, porque há muitos anos eu encontrava o Jackson, ah, e aí, vamos gravar aquelas músicas? Bah, eu tô entendendo, cara. Ele que tinha me encher o saco, né? E eu pensava, pá, eu não quero me envolver muito esse negócio de música. Dando uma, né? Fazendo, né? E aí, mas aí quando a gente fechou, quando a gente achou o nome da banda e fechou essa formação, parece que a coisa andou, né? Naturalmente, a gente não precisou forçar nada, não precisou forçar nome de banda, não precisou forçar arte da capa, não precisou forçar arranjo, música, bem, foi trinatural, foi, é. Então eu não sei se ficou, ficou bom. Fotos não tem que fazer. Ficou paulado. Todo mundo é feio. Eu sei que ficou. O Ângelo é mais ou menos ajeitadinho. É brabo, né? E esses ficou muito dois legal. De segurança, né, cara? Os irmãos de segurança aqui. E vocês já tinham gravado CD com as outras bandas? Casa sim, Verde? Claro, ah, já claro. Tinha o CD físico, assim? Já tinha? Sim. Ah, já tinha? A Casa Verde, sim. Casa Verde eu tinha com o Herói também. Né? Em 90 e... É, 2000, né? Gravou. Também gravado por... Né, gravado. Super bem gravado, né, cara? Não, aquele de 2000 a gente gravou lá no... Não, é, não. Sim, gravou no Bob, mas... Não, tô falando esse último. De 2010, a gente fez um... lançou um disco em 2010, gravado lá em Porto Alegre, no Soma, lá. Ficou massa, gravação. E... É, teve essa... Eu tinha essa experiência um pouco... E esse próximo trabalho, vocês pretendem gravar da mesma forma, assim? Provavelmente, a gente ainda não decidiu se a gente vai gravar num estúdio... Ou se a gente vai fazer a gente mesmo, a gente vai estar pesando bem as prós e contras. Porque é caro. Bolsa. É caro, cara. É. E vou ter que dizer uma coisa. É caro e as, muitas, na realidade não é algumas, a maioria das vezes tu não alcança o resultado que tu quer. E vai dinheiro. Uhum. A Lug não nem sequer que gravou. Ele era em Porto Alegre, né? Foi o Regis. Mas, foi o Regis. Gol. Não tem. Muito mais. Mas é a única, tem algumas outras coisas que eu gosto, tipo músicas individuais. Ah, uma banda gravou, aí tu ouve ali uma, duas músicas que eles gravaram que agora disco, eu nunca vi nenhum de Santa Maria que prestasse, sinceramente. Bem fechadinho. Ah, claro, penso o que pensaram, tô nem aí, mas é verdade mesmo. Veja bem, as bandas, tem algumas bandas tem algum que é legal as músicas e tal. Mas as gravações... Em termos de qualidade. Não, tu vê, eu falo até pros caras, não tô dizendo que a música é ruim. Mas os caras gastaram um monte de dinheiro, sabe? E os caras de estúdio, não falam bem a verdade, eles não estão nem aí, velho. Tu tá tocando, eles estão ali. Daí, cara, como é que ficou? Acabou, estão lá do outro lado conversando, não tô nem aí. Tu tá pagando. Uhum. Às vezes tu quer fazer alguma coisa diferente, quer experimentar, os caras... sabe? E tu tá pagando. Tá correndo. Pagando. Os caras 10 aí. Mil, 15 mil, 20 mil, é tudo isso aí. É isso aí, sabe? É muito dinheiro muito hoje, dinheiro, né? Então, ah... Bom, quando o Fred me mostrou o resultado, acho que eu, ali a primeira coisa que a gente gravou, que nem tava tão acabado, falei, cara, dá pra chegar num resultado massa, horrível, tendo é fazendo assim mesmo, tá? Não é, o cara, esses dias um amigo nosso conversou com a gente, tu vê que não é bem produzido, realmente não é, mas dá pra ouvir, passa a ideia e tal, exato, beleza, é o suficiente pra tu ouvir no teu fone de ouvido, no teu celular, beleza, estamos divulgando a música, mas... Se eu tivesse garantia que... Ah, não, eu tenho certeza, vai ficar bom mesmo. Aí o cara dá um jeito, economiza e põe o dinheiro. Uhum. Mas não tem garantia nenhuma. Não, e tem que ter alguém muito envolvido, assim, né? Que esteja gostando de fazer aquele trabalho pra ter um ouvido, pra ajudar e tal. É, até tem, é, né? Como é que é o nome dele mesmo? Tem. Me fugiu o nome dele agora. Do estúdio lá, mano. Léo? É, o Léo. Ah, o Léo tá fazendo os troços lá. Assim. Oh, muito legal. Ele gravou duas músicas pra Fúria. Eu ouvi as duas músicas da Fúria. E foi isso, foi esse o motivo da gente ir procurar ele pra fazer um orçamento, né? Uhum. Muito legal, super interessado. Se ele. Ele sabe o que tá fazendo, é, a gente vê que ele. É. E é interessado. Uhum. Ele vai em 10 ensaios da banda. Quer que vai ser? Quer que vai ser do estúdio pra ensaio da banda? Ah, tá chegando os caras aí, tá monta o troço. Uhum. Ele não, vai lá no estúdio, conhece o som da banda, as influências e tal. Bem legal o trabalho dele, tá gravando os troços, bem legal. E quando tu paga. Tu paga assim pra gravar uma música, daí tu pode ficar o tempo que tu quiser, como é não. Que é? Não. É, entre aspas, né? Depende do acerto, depende, né? É, depende se o acerto é por hora no estúdio ou se tu acertou por música. Com entendi. O cara. Tudo depende. Aí o pessoal trabalha de forma diferente. Tem orçamento e orçamento. É. Acho que tem música que vai de 500, 700 a R$2.500 por música. R$2.500 por música. Então tu quer gravar um disco com 10, uns R$25.000. Mas eles te entregam toda produzida e tal, enfim. Mas é mundinho. E como é que faz pra adquirir o CD? Adquirir o CD, tu pode. O CD tá à venda no comércio, em Santa Maria, na loja do. Na Terra X Comics. Na Terra Versus Comics, como dizia minha irmã. Versus Comics. Onde Terra fica X fica a na loja? Rio Branco, na que altura ali, quase na frente do Carrefour, numa galeria que tem ali. Como é que é o nome da galeria? Não sei. Do lado do Banco Itaú. Do lado do Banco Itaú tem uma galeria, tu entra ali, tem. É a Comic Shop do nosso batera, do Abel. Tem na fanpage também, né? Na fanpage, quem quiser também dar um toque ali, a gente dá um jeito de mandar A gente manda um motoboy. Vocês disponibilizaram no SoundCloud, né, pra fazer o download. Sim, como no SoundCloud. O que vocês pensam, como é que vocês lidam com isso de... De ter, assim, na internet, não do cara não comprar um CD. Nós não estamos nem aí. É. Sinceramente. Não, inclusive tem a opção no SoundCloud de não botar como download, né? Tem uma galera que não põe ainda. É. Eu acho trimassa, porque até pro programa, pra divulgar, é tão bom tu ter a música de qualidade ali, que a própria banda botou, daí tu faz o download e tem ela em boa qualidade pra rodar no programa. Né? É, essa é uma discussão, né? Que o pessoal diz que não valoriza. Por um lado, diz que não valoriza o teu trabalho por tu não cobrar... Mas sinceramente, tá é que eu queria som, comprar né? O nosso som, nossa música ali. Né? É, a gente até chegou a debater uma vez sobre isso, né? Cobra que a gente tweet. Vai cobrar um tweet ou... Mas quem é que vai... Mas aí até... Né? Então a gente pensou, não, vamos deixar bem liberado mesmo. Não, até porque as coisas são muito diferentes, né? Tipo, bom, hoje tá tudo na internet, né? Sim. Não tem como tu fugir daquilo ali. Se tu não botar a tua música, alguém vai botar e alguém vai dar um jeito de baixar. Então a gente mesmo põe. Vamos ouvir mais um som? Pode ser mais duas, acho. Pode ser mais dois sons, escolhe pra nós aí, Júlio. Se não tiver rolando. Tá no random. Tá no chufle? Manhãs? 11. Manhãs, faixa 11 e 3. Tá. Isso aí. Fala pra nós. A 11 é amanhãs. Amanhãs. Amanhãs. E a 3 é Astro Rei. Astro Rei. Então toca aí, Júlio. Pra mudar. existe pra levar essas lágrimas do chão. Vais dizer que o calor que prometeste só virá na próxima estação. Astro Rei, com respeito te anuncio, hás de saber que a ninguém apetece se entregar. Que te encontras, podes ver com muita precisão. É viver arrastados pelas contas que fizemos nossa condição. Astro Rei, com respeito te anuncio, hás de saber que a ninguém apetece se entregar. Eu vi os sons da Brinquedo Velho, né? A última música que tocou foi Astro Rei. E a primeira? Amanhã. Então, eu queria saber a agenda. Vocês têm alguma coisa próxima? Não. Não temos nada. O primeiro semestre foi bem assim. Bem movimentado. Foi mais do que a gente esperava. A gente nem esperava. 3 shows por semana, correria, rádio, televisão. Festivais. O primeiro semestre foi trimassa, a gente tocou relativamente, né, bastante do que a gente tocava, mas agora nesse segundo deu uma desacelerada. Vamos ver, também planejando alguma coisa, né? O pessoal do Havana sabe se rola, acho que vai rolar. A gente tá louco pra tocar, a gente curte muito fazer show, a gente tá bem à vontade. É, quem quiser convidar a gente, não importa, pra ser aniversário, qualquer coisa, a gente tá tocando. Formatura. Levamos todo o equipamento e estamos tocando, né? Também pra qualquer negócio. Manda beijo? Como é que é? Tua mãe? É, Donatane. Donatane, um beijo pra Donatane aí. Um abraço. Tua filha fez uma baita edição do programa aqui, super responsável. E eu perguntar pra vocês, assim, o que vocês dizem pra essa galera que tá começando, assim, montando uma banda e quem sabe, né, fantasiando várias coisas e idealizando um sonho. Qual é a mensagem de vocês aí, que vocês estão com o disco na mão, né, com o trabalho de vocês? E aí? Ah, mas quem é a gente pra dar conselho, né? Ah, eu sou tudo, cara, de bom, eu vou dar conselho aqui. Eu diria que quem tá começando que continue, se possível, termine, se não terminar, comece de novo. Vai, teu conselho. Elucidou, eu acho, mano. É nem um conselho, assim, mas é que, tipo... É que a galera que tá com o disco na mão, assim, né? O pessoal, sei lá, bota uma meta, pelo menos, gravar um disco, gravar um EP e tenta cumprir essa meta, mas não, se possível, não fantasiar muito, não criar muita expectativa, não, né? A meta é a seguinte, ó. Se você dá bem com aquele teu amigo e você dá bem com outro... Então, um compra... Ah, eu quero tocar bateria, Então, compra uns cacos de instrumento e deixa e pede pros pais um quartinho pra tocar e vai tocar e vai se divertir. Vai ser divertido, porque com certeza absoluta tudo que apareceu de bom até hoje, tudo foi top. Foi espontâneo, assim. Foi triste. Porque o que foi forçado é aquilo ali que fica 6 meses e vai embora. Não, e quem toca tem que gostar, né? Tem não gostar. Adianta, não é querer ser top na vida, não é. Tu faz porque tu gosta, né? Pra fim é tocar mesmo. Tá tocar com os amigos, ser divertido. É isso aí. podia falar das nossas mídias aí, Facebook. É, divulguem as redes sociais aí. Vamos falar dos nossos, das nossas mídias sociais aí, Facebook, SoundCloud, Twitter, Instagram, tá tudo lá, é só botar Brinquedo Velho lá. O que não aparecer da música do Calypso é a gente. É, cara, é verdade. Muito cara, verdade. Eu quase baixei pra brincar com vocês. Assim, pra perguntar o que vocês acharam da versão da Joelma. É a nossa principal influência, né? Homenagem, vocês o nome devem da banda ter é ficado bem emocionados. Ah, né? Muito. Foi brinquedo demais. Ah, acho que até do Calypso dá pra tirar alguma coisa positiva. Tem alguma coisa? Claro, tem. Né? Com a Chimbinha. Técnica do Chimbinha. Ah, louco. Chimbinha é mestre. Como assim? É. Bom, né? Agora são 2h52. Tá aí pra contratar você. Contratar. Pra contato. Pode ser pelo brinquedovelhorock@gmail.com. Isso. E... ou Facebook, mandar uma mensagem aí. Mensagem privada, tá sempre vendo ali. Isso aí, telefone a gente não dá. É, nos próximos 6 meses a gente tá com a agenda lotada. Mas acabaram de dizer que não tinha nada. Já lotou. Marketing, né? Marketing. Ela tá lotada do espaço pra... disponível. É isso aí. Mas é isso aí então, né? O programa tá chegando ao fim. A gente vai encerrando. Nossas redes sociais é facebook.com/santademo. Tem também nosso WordPress, né? Onde a gente atualiza e põe os programas. Vocês vão ver depois o podcast. A gente vai botar na página lá, que é o santademo.wordpress.com. E, bom, a gente vai ficar... A gente teve aqui com a banda Brinquedo Velho, né? Com o Fred, com o Ângelo e com o Jackson. O Abel não pôde vir, né? E a banda Brinquedo Velho teve com a Carol e com a Laís. Isso aí, edição do Andresso. Lá, os obrigado, Carinha. Mandar beijo. Manda beijo. Tem que mandar beijo pra minha esposa, pro Giovana lá. Se, né? Beijo pra Marge, ele está ouvindo também. Mandar pro cachorro lá também, tá escutando lá, não tá entendendo nada, mas... Mas já agradecer o espaço, né? Não, a gente agradece. Muito legal, foi massa. Não, a gente agradece vocês por terem vindo, aceito o convite aí. E sempre que quiserem, o Santademo tá de portas abertas. Ah, né? Muito obrigado mesmo. Tá sempre aberto. Tá muito faceiro mesmo. É, isso aí. A gente fica muito feliz quando tem banda aqui. A gente também fica muito faceiro mesmo. Bom, o programa de hoje na técnica foi o Júlio Greff, né? Obrigadão, hein, Júlio? A gente vai encerrar com uma música, né? Anuncie aí vocês. Bom dia, mundo. Que é do nosso clipe, né? O último clipe. Que é pra... Pra Dona Tânia? Sim. Dona Tânia. Bom dia, mundo. Beijo, mãe. Bom dia, mundo. Então, o Santademo fica por aqui até sábado que vem. Até sábado que vem, então. E toca aí pra nós, Júlio. Yeah!